Oh! Essa é pros meus amigos, Juno Paim, Baronelli. Oh! Calma, deixa eu respirar um pouco. Somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Deu uma hora de cama suado. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Ah, agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui me acostumear. Rola os meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar um pouco. Esse erro gostoso. Ah, agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro? Você despreza, ela pode ser o amor da vida de alguém. Portal Tua Rocha. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Deu uma hora de cama sua. Eita porra. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Agora como eu fico nessa casa? Um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui me assumerar. Rola os meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não pouco. Esse erro gostoso. Um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui me assumear. Rola os meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não pouco. Esse erro gostoso.